E no front da semana passada, vocês lembram, né? Foi aberto o processo de impeachment do Homem do Google, versão nacional do Buscador, assistente virtual do programa, acusado aqui de machismo, chauvinismo, ensinar homens a mentir para mulheres e mil e uma outras pendengas mais. O pedido de impeachment foi aberto pela mulher do Google e procede... Procede, Guilherme. Eu mesma. E o acusado, o Homem do Google, teve uma semana para apresentar a sua defesa. Procede isso, Homem do Google. Procede, Guilherme. Bom, formamos a comissão com 5 membros, 5 personagens aqui do programa, né? E o que foi que aconteceu nesse tempo? Ó, nada, absolutamente nada. Há alguma palavra a respeito, Homem do Google? Falarei somente na presença de meu advogado virtual. Não, tá vendo? Ó, o Homem do Google não apresentou nada de defesa, a comissão não se reuniu uma única vez e nós ficamos aqui, né, com um cara de tacho, lombriga no estômago e cheiro de pizza no ar. Enfim, né, alguma palavra a respeito, Homem do Google? Já disse que não. Não tente me coagir. Resumo da ópera. A votação do relatório da comissão e do pedido de impeachment, que poderia acontecer já no programa de hoje, vai ficar mesmo para a semana que vem ou para outra semana, outra e outra. Estilo Cunha, pelo que eu estou vendo, né? Palhaçada, Guilherme. É, mulher do Google, mas a culpa, eu garanto, não é minha, tá? Só não posso dizer aqui no ar o que eu penso, porque senão o impeachment vai ser meu, né? Música agora aqui no Front Transamérica até meio-dia.